Caramba, você imagina que Mossoró é o quê? Ué, não, mas, gente, eu imagino Mossoró a partir do que a Loba fala. É tipo, ah, a gente chega na faculdade e o povo está estacionando uns cavalos. É verdade. Tem uns cavalos que ficam lá no estacionamento da Leste. Viu? Parei, Baba Barro Anquelier. Eu tô precisando rir, cara, meu Deus do céu. Eu não tô 3D. Se quiserem gravar, podem gravar. Vamos começar. Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos a uma edição totalmente especial e extra do podcast sobre músicas e animes em sua edição 44, é isso aí. Nós temos um tema especial dessa vez, que está sendo gravado com muito carinho, com muita atenção, com muitas risadas e o que mais vier pela frente aqui, por esse grupo fantástico de pessoas que está aqui presente hoje. E sem BGM hoje. Exato, e sem fundo musical. É um podcast seco, totalmente seco. Mais ou menos. Mas depois explicaremos o porquê de tudo isso, né? Antes vamos apresentar. Não, provavelmente se eles estão ouvindo, eles já sabem o porquê de tudo isso. Muito lógico. Provavelmente. Mas sempre respeitar o peixe, né? Sim, vai ter no post, Rafaela, realmente tem, mas eu sempre vou dar uma pincelada, nem que seja por cima. Mas, antes de mais nada, vamos apresentar ou reapresentar a equipe que tá aqui presente, né? A começar pela Loba. Eu tô aqui. Na sequência da Loba, temos o Ian. Oi. Depois do Ian... Tava distraído. Tudo bem. Depois do Ian, temos a Nayara. Revolution? Puta que pariu, não. Na sequência da Nayara, nós temos o Evilásio. Oi, eu estou jogando. Miserável. Depois... Não, ele tá sendo sincero. Se alguém joga Soccer Spirits aí em algum aparelho móvel, por favor, me avise que eu quero mais amigos aqui no jogo. Seu sem amigos. Pois é, cara, eu sou. É que eu pego esses jogos que pouca gente conhece, ou só o pessoal obscuro. O jogo vale a pena, Eric, você devia jogar. Vamos deixar no post, então, a chamada pra se tornar, então, amigos de Vilazo nesse game aí. Na sequência dele, temos o Eric. Olá. Como vai você? Depois do Eric, temos a Natália. A Nath. Natasha. Here we go. E depois dela, a quem vos fala aqui, quem vos apresenta, Caliro Neto, saudações a todos. Muito bem, o tema especial desse extra do podcast principal é músicas de Sandy Júnior, especialmente dedicadas a algum protagonista de algum anime da atual temporada de animes. Então o pessoal aqui vai soltar a voz por uma parte da música daquilo que selecionaram. Então vai funcionar da seguinte forma, a pessoa vai dizer qual anime escolheu, qual personagem, o porquê de ter escolhido, qual a música escolheu e vai cantar. Simplesmente isso. Não vai ter que explicar nada. Sim, pessoal, vamos cantar. Exatamente. Nós iremos cantar um trecho da música que escolhemos. É isso aí, né? Ou seja, não precisa ser música inteira. Por favor, não é música. Eu vou tentar ser positiva com relação a isso e pensar que talvez esse seja um podcast legal pra apresentar os animes novos da temporada, sabe? Né? Mas não tá muito, não. Tudo não tá bem. Como as pessoas dizem, a esperança é a última que morre, né? Então... Exatamente. E como é um podcast especial, um extra especial, então a pessoa que vai começar ele é aquela que deu a ideia do tema, que acabou ganhando a enquete, né? E ganhou com uma larga vantagem. Foi uma larga vantagem mesmo. E foi o Carlírio. Então, sem maiores delongas... Não mentiu, de certa forma, né? Sem maiores delongas, quem vai começar o podcast é a Loba. Então... Eu nunca assisto muito anime de temporada. Eu só tô assistindo Sojo Ponyo, aquele Kekai no 66, sei lá o nome dele. E é isso. Eu só tô assistindo com dois. Então, ou era um ou era outro. Então, foi Sojo Ponyo, com a música Imortal de Sandy Jun. Porque... Deus. Eu achei que a protagonista, ela tinha muito a ver com a Sandy. Que? Dropa desse podcast, por favor. Ai, meu Deus. Porra, cara, eu tava gostando desse anime. Deixa eu contar a história. Eu não gostei da protagonista, mas compara ela com a Sandy, meu Deus. Deixa eu falar. Deixa eu vou tentar explicar, peraí. Eu só vi o primeiro episódio até agora. Uhum. Uhum. E pelo que eu pude ver, a protagonista ela é muito hesitante, que nem a Sandy, no coming of age dela. Então. Então, ela tá aprendendo a entender o mundo. Aí, tipo, nossa, ela é imortal, a Sandy. Então, foi essa música que eu fiz pra ela. Aham. Não, mas o pior é que todo mundo aqui cresceu com Sandy. Loba, suas explicações são sempre as melhores, Loba. Tá de parabéns. Com certeza. Ela sempre fala. Merece aí... ser a primeira sempre. Então, é isso. Podemos aí, explicar essa hipótese. Esse anime é muito bom, né? Eu só vi um episódio, mas é que o Oni, então... Eu gostei mais desse segundo episódio. O segundo episódio baixar. Foi melhor. Realmente foi melhor. Foi melhor, foi melhor. Eu tentei baixar, mas eu uso internet discada. Não dá pra ver Crunchyroll, não dá pra ver Netflix. Não, você então, não usa internet discada. É na base do download, porque eu baixo a 5KB por segundo. Uou, aí não é legal. Caramba! Olha, eu tenho provas. Cara, Moscou City tá em pleno desespero, não é possível. Não, é, eu que não tenho dinheiro pra pagar. Eu tô pagando de Moscou. E olha não, mas a chavinha paga na internet pra baixar desenho chinês, não. Tá certo. Vamos. Muito bem, Loba, chegou a hora então de você cantar a música, então. Então, eu sou uma péssima canteira. Não sei o que fazer nesse momento, eu estou muito nervosa. Só cantar. O mais legal é que você vai ser a única que a gente vai ver cantando. Exatamente. Eu sou exclusiva. E eu não tô vendo. Deixa eu só falar. Eu não estou vendo nada no tablet, não dá pra ver nada. Droga, usar raquete estou perdendo. Usar raquete com o microfone também. Ok. Eu cresci agora, sou mulher. Tenho que encarar com muita fé, seria o bastante. Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Pensar um pouco em mim, tentar viver, seria o bastante. Vamos, todo mundo, vai! O que é imortal? Não morre no final. Que distante é assim, vai. Isso não vai ter fim. Nem que eu quiser você sair de mim. Eu já tentei, mas te esquecer assim. Não dá, acabou. Ah. Muito bom, Loba, muito bom. O que é que aconteceu? O que é isso? Meu Deus. O Luke acabou de entrar no podcast e acabou de pegar o final da Loba sendo a primeira a cantar um tema de Sandy Júnior e dedicar o time da temporada. Olha, o Luke, aqui é o pessoal definiu aqui que na hora de cantar todo mundo vai botar a câmera. Não, é mentira. É mentira. Desculpa, não. Não. Deixa. Vai rolar. Ok. Ah, estou pelado agora. Se vocês quiserem botar a câmera, não tem problema. Morra. Mas você morra, não tá pelado morra. O tempo todo. Agora eu tô, tem que avisar, Loba... né? O Luke falou, estou pelado no momento e a Loba colocou a mão na câmera. Tá, dá pra entender já o recado. Dá pra entender já. Enfim. É, muito bem, Loba. Você saiu muito bem, está de parabéns, foi a primeira a cantar. E agora vamos dar sequência, né? E a sequência vai ser com o Ian. Te vira aí. Ai, meu Deus. Tá. Então, eu escolhi o Tá no Princess Samar Evolution. Jesus. E eu escolhi Evolution. A música. Evolution. E a música que eu escolhi foi A Lenda. Porque, tipo, lá na música tem uma hora que ela fala quando a lua toca no mar. E se vocês assistirem o Tetri desde o início, vocês vão perceber que, tipo, toda noite lá é noite de lua cheia. E toda vez que a Nanami, eu acho que esse é o nome dela, eu esqueci. Enfim. a mosca morta lá, que é a protagonista. Toda vez que ela tem alguma ideia mágica pra música, ela tá, tipo, do lado de um laguinho lá e a lua sempre tá refletindo lá. Eu lembrei dessa música. Tá, mas mar não é lago, tá errado. Bota essa olha música. Só. Eu... Ó, licença poética, não reclama. Ian, Luke, Ian. Droga, Ian. Deixa. Ô, Eric, que negócio é esse, cara? Tá o tempo todo dizendo, dropa alguém, dropa não sei o quê. O que foi que houve, cara? Depilado, vai jogar seu futebol. Eu tô jogando, cara, enquanto eu falo com você. Tá perdendo? Não, não. O Eric é tipo o Júnior, então deixa ele. Quê? Júnior não era. Eu sempre posso foi. Deixar isso na edição? Pode. Tá pode. Bom. Peraí, vai ter edição? Como assim? Não, sem áudio. Júnior não era até. Alguma coisa de edição vai ter, cara. Com certeza, a gente não pode pegar muito pesado, não. Muito bem, Ian, você já disse o personagem, disse o anime, disse qual é a música, então está na hora de você cantar essa música pra nós aí. Ok, se deliciem com a minha voz maravilhosa. Humilde. Se a lenda desta paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Chega. Tá válido. Eu não diria válido, mas tá bom, é, tudo bem. Por que não, Luke? Por que não válido? Não entendi. Porque é lago, né, mar? Tá errado. Ai, meu Deus do céu! Olha, isso aqui vai ser épico. Vai, muito épico, cara. E falando em épico, é a vez dela, senhorita Natália, Natasha, Rafaela, falar de sua escolha e o porquê da sua escolha. Aí, você é a única que vou falar sobre o anime, né? Porque todo mundo pulou até agora. Eu ia falar sobre o anime, porque eu nem sabia o nome do personagem até agora há pouco. Ai, gente, mas vamos é porque lá. Não tem que falar muito bem de Tri, né? Assim, tipo... Um bando de garoto. Precisa, né? O Tapri não precisa falar sobre. São um monte de garotos, assim, fazendo danças ridículas e cantando. E tem a menina ali que, tipo, tá sempre no meio, não, tipo, não faz nada, mas o plot sempre tá se desenvolvendo por causa dela, mesmo ela ficando com cara de moça morta. Que plot se desenvolvendo que você tá falando? Olha, bota, que eu fiz aspas na hora do plot. Eu fiz aspas. Ah, claro, aspas. Aquelas aspas sarcásticas. Né? Tipo, não é exatamente plot, é. É aquele negócio lá. É aquilo lá, é tipo é. 20 minutos dela encontrando um garoto diferente toda hora. Enfim. Tipo isso. Ok, então o anime que eu escolhi é uma das estreias da Madhouse dessa temporada, que é Oremonogatari, que está sendo dirigido pelo Asuka Morio, que também foi o diretor de Sakura Card Captor, por exemplo, também foi de Shirai Furu, também foi de Shobits e mais outros animes, de Nana e mais por aí. E a história de Oremonogatari é a história do Gouda Takeo, né, que é o protagonista de 2 metros de altura e 120 quilos. Lutador de bem judô. Bem por aí. Lutador de judô, jiu-jitsu. Não, não é judô. Karatê. Acho que é karatê. Pronto, vamos com karatê, que eu não tenho certeza. Ele acabou de entrar no high school, né, no colégio, no ensino médio. E ele tem um amigo de infância que ele chama de Sunagawa, que é tipo o cara mais bonito, que recebe cantada das meninas o tempo inteiro, só que ele é extremamente insensível. Ele sempre dá fora das meninas tudinho. E por aí vai, né? Bom, e os dois sempre foram amigos desde pequeno. Aí um belo dia, eles estavam no trem, voltando pra casa ou indo pra escola, não sei, um dos dois, e tinha uma menina sendo molestada no trem, porque isso aparece tanto em anime e mangá que deve ser comum no Japão, não é possível. Ter homens passando a mão na bunda das meninas no trem. Só é pode. Comum. Gente, é japonês. Japonês e parada é pleonasmo. Nunca compreenderei. Se o japonês, se japonês for careca e usa metrô, é 100% de certeza que ele passou a mão em alguém já. Nossa senhora, cara. Se for gordo, e, cara, ó, se for assim, gordo cara? E careca, também. Você já mantém a distância. Entendeu? Vocês, quando forem... Ah, e não distingue homem e mulher, não. Vocês, quando forem pro Japão, vocês veem um gordo e careca no metrô, vocês mantêm a distância. O bom é que o Ian nunca vai manter a distância de mim, que eu sou gordo e careca. Estou saindo desse podcast. Isso quer falar, ô, Luke. Estou saindo. Nunca mais gordo, tá? Eu não sou careca, não. Isso. Eu falei que era japonês, ele não botou japonês. Eu tô triste aqui. Eu vou passar por uma garota no metrô. Ai, meu Deus. Então, isso aí é bom pra você aprender a nunca mais reclamar dos meus rios e dos meus lados de mal. Ah, tá. Como se uma coisa. Tá, tudo bem. Voltando ao assunto. Aí, no trem, beleza, pá, porque, a menina tava lá sofrendo, né? Básico. E o Takeo foi lá salvar a mina. E aí a mina olhou pra ele, ele olhou pra ela e tudo começou a brilhar e aparecer flores e todas aquelas retículas que parece mangá de florzinhas e cores rosa. O Takeo se apaixonou pela mina. E aí o nome da mina é Yamato. E a história é essa, assim, tipo... Hã? Peraí, Nath, aqui. O Takeo é o lutador de sumô? É. Ou é o cupinho de gelo? Ele não é lutador de sumô. O Takeo... Ah. De karatê, você entendeu? É o cara grande. O Takeo é o cara grande. Porra. O Sunagawa é o cara bonito. Porque o mangá é assim, é uma menina bonita, um menino bonito e o protagonista. O protagonista, olha só. Olha o que você não pode. Pronto, aí o Takeo se apaixonou pela menina e essa é a ideia. Só que o Takeo, ele pensou... Ele acha que a Yamato está apaixonada pelo amigo dele, porque a tendência é que todo mundo que ele acaba gostando acaba se apaixonando pelo amigo dele. Desde pequeno. Isso, meio triste, né, a vida. Todas as meninas que ele gostou se apaixonou pelo amigo dele. Que bosta. A China de gente feia. Né? Mas aí, como ele gosta tanto da Yamato, ele decidiu que ia ajudar ela a conquistar esse amor e não sei o quê. Bom, pelo menos essa é a história do primeiro episódio, né? Pelo menos ele ganha bolo, exatamente. A Yamato, ela sabe cozinhar muito bem. Aí ele ganha bolo. Bom, o anime vai ter 24 episódios, né? Do Medial. Então, tem no Crunchyroll, se vocês quiserem assistir online, não sei o quê. E a ideia é essa. A música que eu escolhi... Bom, na verdade, a música era pra ser pro protagonista do anime, mas a música que eu escolhi com você, de San Junior, é mais pra Yamato do que pro Takeo. Mas eu acho que isso não faz diferença, né, no momento. É tudo protagonista. E é isso, cara. Não tem o que falar. Se sente preparada, senhorita, pra cantar, então? Mas nem um pouquinho, nem um milímetro. Vai cantar de qualquer forma, não tem problema. Natasha, Natasha. Na verdade, eu já me gravei cantando e passei pro Evilásio, caso eu não conseguisse gravar. Mas como eu vou conseguir gravar, eu vou cantar de novo. E a minha irmã está aqui do meu lado, só pra rir da minha cara. Pra ela fazer back vocal. Ela tá com prova ocular. Ela tá com prova ocular agora. Apple Blue. É Apple Blue. Ela mesmo. Tá dando tchau, ela. Saudade. Que bosta. É pra eu cantar agora já? Já. Já. Socorro. Desde quando te encontrei, já não pude te esquecer. Foi bom sonhar com você. Eu queria te falar que é tão lindo acordar. Se eu sonhar com você, com você também senti que uma coisa aqui dentro começou a mudar em mim. Só você me faz pensar em amor, em amar. menos sei o que é paixão. Quero aprender com você. E tá bom, acabou. Ei, beijo, tchau. Obrigado, obrigado. Beijo pra mim e meu pai. É, muito bom, muito bom. Até que tivemos grandes artistas cantando, isso foi bom. Só que tá nunca. Obrigado. Tô elogiando você, fica quieto. Então, assim... Eu sei que eu sou ótimo, Carlírio. Oh. Seja humilde. Eu e tô agora... sendo humilde, Carlírio. Não, você eu não tá sendo humilde. Se fosse pra não ser humilde, eu teria falado quão excelente eu sou e como o mundo lá fora está perdendo uma grande voz. Ah, tá ok. Isso é humilde. Ah, tá, entendi. Ok, então. Beleza. Dando prosseguimento, então, ao podcast, é a vez da Nayara fazer sua declaração. Declaração. Uau, olha, gente, eu tô vendo essa zoeira, Calírio. Ô, Nayara, eu só acho que você tinha que me dar uma música da Nana Mizuki com a edição de Júnior. Só acho. Como fazer assim? Um crossover. O que a Nayara vai se declarar? Faz um mashup aí da Nana com a Sandy. Vai se declarar o personagem que ela tá homenageando. Ah, tá. Ah, então tá bom. Aí tudo bem. É, bom, antes de mais nada, né, o anime que eu escolhi foi Kyokai no Rinne, que na verdade é uma adaptação, né, de um mangaka da saudosa Rumiko Takahashi, né, famosa aí por ter escrito e desenhado Yurusei Yatsura, Mesmo em Cucu, Inuyasha, Hamameio. É, né, tinha que errar em alguma coisa, então ela fez Inuyasha, né, mas Inuyasha ela errou. Poxa, Vilas, é legalzinho, apesar de ficar num loop eterno de, né, Inuyasha ganha um poderzinho novo, Naraki ganha uma barreira, aí, você... nossa, é chato, não tem jeito. Essas são suas palavras. Essas suas palavras passam. Olha que eu comecei a assistir anime pela internet por causa de Inuyasha, viu? Que eu tô, olha que eu tô olhando. Tudo bem, eu comecei a assistir errado aqui por causa de Cavaleiros do Zodíaco, então tudo bem. Errado é que compra Inuyasha meio tanco, só isso. Olha, mas eu não tenho comprei. 4 volumes, então eu não posso falar. Tenho 112, me matem. Meu Deus. Eu compraria FMA então, meio tanco, eu compraria Negime meio tanco. Não! E não acha, cara. Ai, não, gente, eu gosto de Negime aí. Mas, enfim, falando um pouquinho de Kyokai no Rinne, melhor já explicando junto com a música, né? A música que eu escolhi de Sandy Jr. foi Era Uma Vez. Eu escolhi, na verdade, mais pela essência mesmo do mangá do que pelo protagonista. Apesar que tem algumas coisas do Rinne na música. Tipo, eu brisei um pouco, lógico, mas... Vai, vamos decidir que tem alguma coisa a ver. Porque Kyokai no Rinne, na verdade, conta uma história, vamos dizer, entre dois mundos, né? Então tem o mundo atual, que é a nossa terra, e o Rinne é um Shinigami. Então também conta algumas coisas do mundo espiritual. Aí vamos interpretar que o lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate é o céu. Eu não morri pra saber, mas vamos apostar que tem sabor de chocolate. Enfim. Não! Isso é outro cantor. É outra cantora. Já tem uma cantora ruim. Eu vou cantar Maurício Manieri nessa porra, hein? Ou se for uma batalha de música ruim, a gente tem muitos melhores pra outro. Vou cantar demais. Chocolate. Ô, Nayara, uma vez falaram que o céu é do jeito que você quer que seja. Então você quer que tenha sabor de chocolate, vai na fim. Cuidar com a diabetes. Já posso morrer em paz. Cuidar com a diabetes. Enfim, aí no segundo trecho fala um pouquinho lá de, né, a riqueza contra a simplicidade, e querendo ou não, no anime a gente vai ver um pouco mais disso. No mangá você vê o que? O Rinne é pobrinho, então tudo que ele precisa é toda hora, tipo, de dinheiro pra fazer pra exorcizar lá uns espíritos do mais. Então realmente fica esse negócio de a riqueza, a simplicidade. A menina lá, a Sakura, é, entre aspas, rica, né, e ele é pobrinho, coitado. E, bom, como é da demografia shonen, Ele é muito pobre. Verdade. Ele come as oferendas que dão no templinho lá que ele montou. Não, ele pede oferenda e comida pra poder comer. Faz sentido. Não é? Faz sentido. E aí, tipo, as oferendas que ele ganha, tipo, 5 centos. No Brasil, ele só comia frango e farofa. Nossa senhora. Churrasco grego. Meu Deus. Ah, mas ele podia viajar pra Minas, por exemplo, pra comer um queijinho. Perto da praia, ainda toma uma cachaça e pega os barquinhos pra se divertir com a imagem. Ai, aí, agora quando as oferendas voltam, o pessoal já sabe que não é Iemanjá não, viu? Jogou a oferenda pra Iemanjá, mas ela voltou. Continua, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Tudo que ele precisa usar, ele precisa pagar. Poxa, como assim, cara? Você não pode comprar e ter um pra você? Não, ele tem que ir no céu e comprar. Será que evangélicos estavam certos? Isso é uma crítica à sociedade capitalista em que nós vivemos, onde é cultuada a coisa. Mas vamos ser sinceros, tipo, 5 centavos é demais. Como ele vem do mundo espiritual, então você não pode se apegar a coisa material, entendeu? Por isso que ele não pode comprar as coisas. E descobrimos que no céu não tem pão, né? Então fica aí a dica pro Didi. No céu não tem pão. Fica a dica pro Didi. Não, acho que vocês estão generalizando. Vocês sabem que o céu japonês é diferente do céu brasileiro. É como um inferno, como mostraram em Hozuki no Heitetsu. É, deve ter um Didi japonês falando a história do garotinho abraçado pela sua mãe. Eu acho mais incrível. Se vocês lembrarem de Hozuki, pro cara se passar bem no inferno, ele tinha que ter uma riqueza. Botarem pra ele uma riqueza. Mas pro céu, o cara pode ir na ninharia mesmo. Chegou pra mãe e perguntou assim: mãe, no céu tem arroz? E morreu. É muito triste, muito triste. É. Não. O céu não tem pão, tem mantinho, né? Ai, Jesus. Eu poderia ser chato que nem o Luke corrigir, mas deixa pra lá. É, não querendo ser chato, você tá errada, sua burra do caralho. É isso que... Não sei de nada, tô jogando. Não sei de nada. Olha, Nayara, eu não deixava. Eu aproveitava o Morro do Piolho. Ai, Morro do Piolho. What? Pelo amor de Deus, eu vou cantar na voz do Júnior e da Sandy. Pelo amor de Deus, já vai ser mico bastante, tá? Como assim na voz do Júnior e da Sandy? É porque eu peguei uma música que os dois cantam. Como assim? Ó, fodão você. As pessoas? Tá errado. Charlotte vai voltar hoje, pelo jeito. Vamos lá, vamos, pelo amor de Deus. Seguindo. Ah, enfim, só pra finalizar então, tipo, um pouquinho mais da música, né? Falar de cultivar amizade, tipo, a história de amor, aventura e magia. E, tipo, o Rinne tem um pouquinho disso tudo exatamente por ser bem fiel à demografia shounen, né? Acho que seria resumidamente isso. Pode cantar já? Boa sorte. Vai lá, detona. Vai lá. Só que nunca, enfim. Mostra o poder de uma fã de Mecha, vai lá. Isso tem a ver, cara. Uma cross. Japonês, Nayara. Eu só tenho um quarto de japonês. Não, ela é fã de Mecha. Ela é fã de Mechas em geral. Tem Sidonia. Ah, Sidonia. Olha lá, Nayara. Mostra seu poder de idol. Ai, vamos lá. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Enfim. Muito bom. Realmente, muito bom. Ô, isso aí, né? Pergunta pertinente. Cadê o nome aí? Você tem que cantar nome, gente. Não, gente, sem. Eu tentei. No próximo, quem sabe, mas não. Eu vou tentar evitar de colocar no podcast animes do gênero aberturas da Nanamizuki. Dando prosseguimento, então, após a Nayara, é a vez do Evilásio fazer sua participação. Ah, tá. Peraí. Tá. Olá, eu escolhi a música Abre a Porta, Mariquinha. pro anime Plastic Memories, qualquer um dos protagonistas, tanto faz. Na verdade, eu escolhi mais pro anime do que pelo protagonista. E é porque nesse anime você vai ter um grupo de pessoas do governo que vão ter que ir de casa em casa recolhendo robôs que estão perto de ficar danificados. E nem sempre o pessoal abre, né, a porta, não é tão fácil, então acho que a música cabe. Eu achei perfeito, cara. Foi tipo a Loba no podcast passado. Ah não, eu escolhi essa música porque tem, o cara tem a mesma cor dos meus olhos. Então, os olhos do cara tem a mesma cor do meu. Ah não, pera aí, faz sentido. Pô. Eu achei que fez sentido também, Ian, sério. Pô, fez sentido, eu achei sensacional a escolha, na moralzinha. Eu também, pô, eu achei bom. Muito bem, Vilato, você viu que o pessoal ficou muito fã da sua escolha, então tá na hora de você soltar a voz. Ok, eu não consigo cantar agudo, nem na época do coral não conseguia cantar direito, então vocês vão ver a voz grave para as duas vozes, tenho, tá? Tem uma dica de Boku no Pico, que se você enfiar um lugar aí do seu corpo... Nossa, afina dois palitos. Ele falou coral, então já podem botar pressão nele pra ser perfeito. Tá, bem, vamos lá. Eu vou tentar pelo menos fazer sotaque de caipira da Globo, tá? Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Ô Mariquinha, abre a porta e não reclama. Mostra que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que eu bem fosse bocó pra te levar no forró e depois ficar na mão. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Valeu? Tá, eu tô com muita vergonha. Eu também, Luke. Eu também, Luke. Valeu muito, cara. Okay, eu também, Luke. Tá? Você... Meu Deus, que música incestuosa. A parte do Júnior ficou parecendo muito pior pra frente, rap, cara. Evilásio Idol, só falo isso. Fica muito pior pra frente. Evilásio, você tem certeza que você não quer editar isso aí, não, cara? Bota a música de verdade aí, vai. Não, cara, eu vou deixar isso mesmo. Rap, cara. E lá se saiu bem, vamos falar a verdade. Ele saiu bem e merece os aplausos. Com certeza, não tem nada do que reclamar. Ok, passada a vez de Vilato, é a chegada a vez do Eric. Ok, o anime que eu escolhi foi o Nagato Yuki-chan no Shoushitsu, que é baseado num mangá que não tem nada a ver com a Light Novel, o original. E eu me baseei, no caso, na personagem Nagato, que é nesse mundo desse anime. Ela, em vez de ser aquela garota introvertida que fala pouco, ela na verdade é uma garota bastante tímida que fundou o clube de literatura e que gosta do Kion. Só que ela tem dificuldades imensas de conseguir declarar seu amor pra ele. E boa parte do mangá, por alguns volumes, vai ficar nisso, de ela tentar se declarar pra ele, mas não sempre vai ter algum empecilho no final. E no caso, a música que eu escolhi, quem que tá teclando aí no fundo? Não sei, deve ser o Calil. Eu, é? Caso... Engraçadinho. Então, no caso, a música que eu escolhi foi Olha o que o amor me faz. Jesus. Levando em conta como que a Yuki sofre com esse amor que ela sente pelo seu inicialmente amigo e que ela agora gosta, mas não consegue se expressar direito. E é isso. Alguém mais tá assistindo esse anime? Então, eu não tô achando muito legal. Eu tô, mas eu tô achando meio fraco. Eu assisti primeiro pra não assistir. Eu ainda tô baixando. Exatamente, eu tive o mesmo problema do Luke. Eu comecei a assistir o primeiro episódio e desisti. Não, sem condições. Não, eu vi o Kion, eu falei, quem são essas pessoas? É, o Kion. Kion parece o Gojo mais diferente. O Kion, né? Pra mim é o Kion normal, cara. Não, mas inclusive, assim, ele aparência... passou por uma situação muito triste ali na lavanderia. Ah. Eu fiquei meio assustado. Não, eu realmente acho fraquinho, mas vou continuar. E o Kion realmente é o que mais mudou na aparência. O resto não chega a ser tanto, não. E de qualquer forma, a Suzumiya vai aparecer depois pra encher o saco de todo mundo. Então... E eu vejo aquela Sakura e eu penso que ela vai assassinar alguém em algum momento do anime. E eu tô muito preocupado. Eu não consigo confiar naquela garota, velho. Aquela garota é sangue ruim. Ah, sei lá, tipo, eu também não curti muito, não, assim, o character design mesmo que vocês comentaram, eu não curti muito. E sei lá, eu não consigo shippar Yuki e o Kyo. Pra mim só existe o Kyo com a Haruhi. Enfim. Pra mim não existe Kyo com ninguém. Kyo é sozinho. Também, ele é sensacional, tipo, por ele mesmo é sensacional, mas. Ah, mas sei ele lá, já não... disse que ama o Koizumi no Haruhi-chan. Então tudo bem. Sim, é cano. É cano. Ninguém faz parte do fã-clube da Mikuru, não? Eu só gosto dos peitos da Mikuru, mas. Ele se importa com a Mikuru, é um personagem que muito faz diferença na minha vida. Okay. Vamos lá, Júnior do podcast, por favor, canta. Ah, tá bom. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Caio tão fundo nessa emoção. Cala a boca, loba. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo. Antes era só um amigo. Agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Amor te faz, te deixa saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz. Fiquei tão boba, fiquei assim. Será capaz de apagar esse amor em mim? Ai, chega. Cara, tá tudo contente. Isso que tá válido. Isso que tá válido. Ai, que agora é tarde, boba, pra mutar o microfone. Agora é tarde. Eu vou mutar o microfone, acabou a música. A Loba teve a capacidade de ficar rindo durante a música do Eric e deixar pra mutar o microfone quando ele terminou a música. Cara! Obrigado, Loba. Obrigado, Loba. Eu tô com dor na boca de tanto. Apoio moral. Que apoio moral, né? É, esse é o tipo do apoio mesmo. Olha, por favor, hein? Eu podia estar na pior. Se você está na pior, eu não sei o que é. O que é estar bem, né? É, meu Deus. Eric, não dá bola pra eles não, cara. Você foi bem. Obrigado, Maria. Eu vou bater palmas pra você, Eric. Sinto-se lisonjeado. Não, eu gostei do Eric cantando. Tem nada contra, não. Eu também. Eu acho que ele não devia ter parado de cantar só pra mandar a Loba calar a boca. Não, eu tava cantando. Na moral, eu achei muito engraçado. Eu tava tentando me imergir na letra. E a Loba, o vídeo da Loba aqui ao lado, ela rindo. Tava de boa escutando, do nada vem. Loba, cala a boca, menino. Ainda bem que eu tinha mutado. Aí. Loba do mal, cara. Loba do mal. Do mal. Ai, cara. Enfim. Ok. É, chegou a parte então, da última pessoa a cantar hoje. Essa pessoa sou eu. Antes eu vou falar do anime que eu escolhi. Eu escolhi a segunda temporada de Nisekoi. A continuação direta do anime predecessor de janeiro do ano passado. Que é um harém básico. Mais básico impossível, só que, digamos assim, que o centro das atenções está em um pingente e na chave que pode abrir esse pingente ou não. E três garotas possuem, coincidentemente, possuem a chave que pode ou não abrir esse pingente. Então o Haku, que é o protagonista, está de maus lençóis aí nessa história toda, tendo três, vamos classificar assim, como beldades que estão no encontro dele, enfim. Vale ressaltar que além das três, aparece mais um monte de garotas pra isso. Nem fale, cara, nem fale. Eu tô tentando me focar nas três principais, sem contar as demais. E também vale ressaltar que, em questão de pacing, Nisekoi é igualzinho que o Mini Todoku, vai naquela mesma lerdeza. Cara, que lerdeza, por Deus do céu. Pois muito bem, a música que eu escolhi de Sandy Júnior se chama O Amor Faz e é dedicada a Chitode, a nossa amiguinha de longos cabelos loiros e que na primeira temporada não passava de uma tsundere miserável, que agora na segunda temporada está morrendo de amores pelo Haku e quer fazer com que o rapaz note ele, quer fazer com que o rapaz elogie ela e quer isso e quer aquilo, pintou unha, passou batom, alisou o cabelo, mas até mudou o laço do cabelo e nada, rapaz, né? fingiu que não notou, deixou ela brava, foi surrada por ele umas duas ou três vezes em um mesmo episódio, tanto faz. E é uma música toda dedicada a Chitoge e todo o seu envolvimento e todo esse seu apreço em tentar fazer com que o Haku, na sua inteligência e na sua forma de tratar as mulheres, consiga ou não notar que ela está, vamos dizer assim, seduzindo ele de alguma forma, né? Então, o nome da música é de Sandy Júnior que eu escolhi, O Amor Faz, e como manda o podcast, só vou cantar até a parte do refrão, então. Se cantar a música inteira, não vale. Bom, lá vou eu, então. Estou preparado para os risos da Loba, estou preparado para a tiração de sarro do Luke e da Nath também, e estou preparado também para o que deve rolar pelo Twitter durante a semana. Lá vou eu. Relaxa, então. Carleiro, eu vou mutar por enquanto, tá? Do Twitter a gente se fala. Durante a semana, eu pensei que ia ser na hora. Ai, cara, começa agora e vai durar a semana inteira. Pois é, Vilásio, um mês. Oi? Depois você disponibiliza só a partezinha em que o Carneiro canta. Tá. E a gente dá pra postar no Twitter depois. Tá bom. Ian, eu te respeito ainda, tá? Muito bem, vou começar então. Pode ser que eu erre um pouco a dicção da música, vamos dizer assim, a entonação da voz, mas é normal, é bem normal. Lá vou eu. Então, Sandy Júnior, O Amor Faz, dedicado a Chitoge, de Nisekoi, segunda temporada. Eu ficava olhando as estrelas e fazia um pedido ao luar. Eu buscava um amor nos meus sonhos e um dia encontrei seu olhar. Foi quando eu descobri como eu te amo e finalmente pude acreditar que as estrelas e a lua fizeram meu pedido se realizar. Foi quando eu descobri que a vida inteira o meu destino era te encontrar, que o universo inteiro conspira pra um desejo se realizar. O amor vai até onde os sonhos conseguem chegar. O amor faz tudo aquilo que alguém decide acreditar. Pronto, foi minha parte. Aê, Carlinho! Uhul! Sasugá. Sasugá Kakatian. É, acho que me saí bem. As críticas, pelo menos. Desculpa, Carlinho, eu tava desmontando o meu... Eu estava ocupada no Twitter, tweetando sobre sua música. É. Justamente. Então aí, pai. Muito então frio. Aí, eu demorei pra desmultar. É, então vai pro Quinto dos Infernos, você. Então. Aê! Mandou pro inferno, gente! Aí, e pelo menos uma música vai ter no podcast. Seus miseráveis. Ayrton Senna nele. Vocês não valem nada, realmente. Pelo menos até o toque da Ayrton Senna já tá válido. Eu só tuitei quatro tweets. Não, mas você mutou. Você não se deu o trabalho de escutar seu amigo cantando. Você é uma malvada. Não, é claro que eu tô escutando. Ela mudou o mutou, Carleiro, impede que ela fale. Nunca se escute. Ela botou o microfone dela pra gente não ouvir ela rindo. Não, quem disse? Eu não ri nada. Você viu que ela tava quase afirmando, né? Carleiro, eu tava postando um tópico de Fapai lá do Minasuke, mas tava te ouvindo também ainda. Mesmo mundo. Eu tava jogando e tava te ouvindo, Carleiro. Pois é. Legal, cara. Que todo mundo tá fazendo duas, três atividades. Esse é o máximo desse podcast, tá? De parabéns, todo mundo! Todos somos multitask, gente. Todos somos multitask. Muito bem, em vez de a gente fazer, então, uma finalização individual, vamos fazer em grupo mesmo. Como é que vocês se sentiram? O Luke disse que não vai cantar. Não, peraí, não. Absurdo. Vai falar, como assim? Vai falar dig, dig, joy, dig, joy, papai, o Luke veio aqui só pra escutar? Que porra é essa? Que porra é essa? Você disse que tá com a garganta coisada, supostamente. Ah, esqueci que eu tava com a garganta. Tá doendo. Tá. Nossa, bom, coloca. Não vai ter nem Alice Manielli hoje, caramba. Ô, Luke, coloca a xalote pra cantar que tá valendo. Com essa voz dá pra fazer o Maurício Manielli aqui. Baby. Desculpa, desculpa. Molde esse maninho. Eu não tenho música. Eu ia botar uma música de Boku no Pico em homenagem a Sandy, que falou que dá pra ter prazer anal, mas não pode, tem que ser só dessa temporada. Caralho, você é tão mas... velho, cara. Pelo amor de Deus. Vilas, bota isso, pelo amor de Deus. O quê? Essa parte que o Luke falou aí. Mas ela falou. Tá na Playboy. Tá. Sexo anal dá prazer sim. Então... fica aí a dica. Boku no Pico tá correto. Ela falou, não pode dizer. Eu não falei. Ela falou, tá na Playboy. Ah, pois é. Ela não pode me processar pelo por isso, não, pelo menos. Boku no Pico tá correto. Olha o que o Luke falou, vocês ouviram, né? Tá correto. O Pico tem razão. Gravado. Isso é gravado. Para ele tá correto. Ele não falou nada de demais. Eu não fiz nada de errado. Exatamente. A bicicleta de shortinho azul tá correto. Só que eu prefiro a Coco. Eu ainda prefiro a Coco. Agora o pessoal vai discutir preferência de Boku no Pico. Meu Deus, cara. A eterna discussão desse podcast. Eu só não sei se... Meu Jesus misericordioso! Meu Deus! Ô Luke, canta qualquer coisa aí, pelo amor de Deus. É, eu vou cantar. Eu vou cantar nada. Eu vou declamar em cada sonho em homenagem ao Shiro Emiya de Fate Stay Night, esse filho de uma puta. Mas é porque a letra me faz lembrar como eu penso em Fate Zero toda vez que eu vejo Fate Stay Night, esse filho da puta. É, a letra em cada sonho é aquela do Titanic, que ela resolveu cantar em português, né? Porque, não sei. Mas tudo bem. É, só vou cantar o refrão, porque é o que mais representa pra mim. Que é... Por mais que eu tente aceitar... Quer dizer, eu tenho que aceitar que tem Fate Stay Night na minha vida. Não consigo, a saudade é demais. Que é a porra do feiticeiro, que sinto muito saudade dessa porra, eu tenho que ver Fate Stay Night. Quem vai não volta jamais. Que é a porra do protagonista Fate Zero, que nunca mais vai voltar. É, então finge esquecer, mas o meu coração não. Que é, eu tento esquecer que Fate Zero existiu algum dia e não consigo. Meu coração não permite. E é isso, acabou. Oh, você disse que ia declamar e você acabou cantando. Mano, cantei. Parabéns, mano. Ó, palmas. Pegas, ajuda o teu cavaleiro, gelo dragão e guerreiro, cavalo azul. É, também. Calma, é isso. É verdade, essa aí podia, né? Podia ter os. É que eu não considero aqueles cavalos do Zodíaco, é zoado. Mas é isso, acabou. Ok, todos cantaram. Esse extra do podcast foi encerrado. Todos aqui já reservaram seus lugares no céu, com certeza. Lugares? Lugar no céu. Lugares. Lugares no céu. O céu é lugar no céu. Online. Sim, online é Horizon. E eu acho que... Qual era o nome que foi dado pra Log Horizon, Ian? Ah, Log Horizontal. Isso, Log Horizontal. Log Horizontal. Log Horizontal. Database, acabou. Exatamente. Log Horizontal para as cabeças. Que isso? Que isso, gente? Podcast do meio infinício no próximo, Jesus. Não dá ideia. Pelo amor de Deus, não dá ideia. Não. Vamos nos entrar. Calma, Vilage, o próximo é um tema normal, né? Se Deus quiser, vai ser um tema normal. Por favor, vai ser um tema normal, né? Depois os ouvintes também, né? Que ficam votando zoeiramente. Só queria dizer O próximo pode ser música brega, tipo... É, Ruge e Kelly King. No final do rock. Ah, não. Eu acho que assim, pode, contanto que não seja o tema, por mim, tá cantando à vontade. Pode cantar à vontade. Se o tema for. Se alguém ia der a ideia de Maurício Manieri, o Luke é o primeiro a cantar. Mas ele só tem duas músicas. Fazer só remix. Tim Maia. Pode ser Tim Maia. Eu gosto de Tim Maia. Alcione, gente, Maia é legal, Alcione. Maia é legal. Sobre música brasileira e animes, novo podcast aí pra vocês. É azul da cor do mar. Vamos lá, o próximo tema vai de ser músicas chato. MPBs pra um anime que você gosta. Assim, tipo, ok. Ai, que lindo. Eu topo. Ó, Lobo, a gente já sabe o que você pode sugerir hoje. Já sugeri. A gente vai sugerir alguma coisa hoje? Pensei que era só no não, próximo. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Não. Não. Isso aqui é um extra. A gente não sugere nada no extra. Não, isso aqui é um podcast. Só que é um podcast pra quem gostou da zoeira e foi atrás. Vamos nos despedir na ordem que as pessoas se apresentaram aqui. Então, Loba, dá o teu tchau aí. Digi-digi-joy, papai. Vem brincar comigo. Olha aí, olha que tchau maravilhoso da Loba. É maravilhoso. Isso aí. Sim. Ian, tua vez. Oi. É hora de dar tchau, Will. É hora de dar tchau. É isso. Hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Shiryu, amigo. Ah, puta que pariu. Não, não. Evolution. Para que eu terminei. Shiryu, amigo. Eu também estou aqui. Que bom, Yoga. Que bom, Yoga. Vai lá, senta ali e fica quietinho no canto. Não tô falando de você. Sua recalcada. Maligna. É, tá ok. É, Maligna. Maligna. Talvez. Maligna. Maligna. Maligna. Eu vou deletar Maligna. Vocês. Maligna. Maligna. Nath, talvez. Tchau, vai lá. É minha vez. O que é imortal não morre no final. Justo, justo. É, Nayara. Partiu lugar no céu de chocolate. Justo, justo. Evilásio. Cara, eu nunca imaginei que eu poderia ver um jogo de futebol com uma idol vampira mostrando a calcinha. É impressionante esse jogo. Jesus. Sejam amigos do Evilásio no jogo, por favor. É isso aí. Não deixe o Evilásio sozinho. Não, não sou não, cara. É um jogo. Já mostrei aí as imagens das cartas. É muita coisa. É, você bota no cast, né? As imagens que a galera não viu. Eu boto no post. É muita coisa. Eric, sua vez. Meu coração bate ligeiramente apertado. Pô, tem um aqui, cara, que é a cara do Kirito. É a cara do Kirito. Por que esse podcast? Não, gente, não invoca Kirito, não. O que que eu tenho que ouvir o Eric falar essas coisas, cara? Luke, será que é amor? Tá tão difícil. Olha só, cara! Vocês querem que a gente saia? O pior é que eu tô com fone de ouvido e eu tenho que ouvir essa porra direto na minha orelha, velho. Isso é muito errado. Ai, que era só um amigo. Não é só você, Luke, eu tô com fone também. Minha vez é sem declaração de Sandy Júnior, só foi um legal gravar com vocês, foi demais, ri pra caramba, tava precisando rir, é isso aí que conta. Luke, talvez dá tchau. É, por muito tempo eu pensei que aquela música era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. A frase era, como é que é? Era uma vez, um gazinho no meio do nada, um sabor de chocolate. Eu entendia que era cheiro de merda molhado, e eu nunca entendi. Ai, Matheus! Fica muito mais legal, cara. Eu nunca entendi porque tinha sabor de chocolate e cheiro de merda molhado. Eu nunca entendi. Aí só depois eu fui ver a letra. Eu não ouvi isso, gente. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso, apaga. Agora vocês só vão ouvir ela cantando, falando cheiro de merda molhada. De nada aí. Mas é interior, cara. Interior tem dessas, né? Essas coisas aí. Interior tem dessas. Socorro, cara. E Sandy Ave Maria teve um filho sem ao menos transar, é virgem. É, pois é. Jesus. Bom, é isso aí. Tchau pra todo mundo, então. Finalizou o podcast. Tchau, é isso aí. I feel you. Kyoto!